Ter um homem igual você, que todo dia mente tanto, me prometia ser fiel, só estava me enganando. Ter um homem igual você, te aguentei por muitos anos, mas um dia me cansei. Então escute meu relato. Outro me beijou, me abraçou, até minha alma estremeceu. Nem lembrei de você, com ele só senti prazer. Há muito tempo não sentia tanto fogo, até pensei que me queimava todo o corpo. E me amou, cuidou de mim muitas coisas, me ensinou, me entreguei e vivi tudo que não conhecia. Não tenho mais nada pra falar, não venha mais me procurar. A minha vingança é o final da nossa história. E com a mesma moeda te paguei infeliz. Hoje olha a sua testa, veja o que eu lhe fiz. Seus amigos vão rir, vão falar de você. Aí você vai saber o que eu aprontei por aí. Com a mesma moeda te paguei infeliz. Hoje olha a sua testa, veja o que eu lhe fiz. Seus amigos vão rir, vão falar de você. Aí você vai saber o que eu aprontei por aí. Sabe quem chegou? Carla Carola. Muitas coisas me ensinou, me entreguei e vivi tudo que não conhecia. Não tenho mais nada pra falar, não venha mais me procurar. A minha vingança é o final da nossa história. E com a mesma moeda te paguei infeliz. Hoje olha a sua testa, veja o que eu lhe fiz. Seus amigos vão rir, vão falar de você. Aí você vai saber o que eu aprontei por aí. Com a mesma moeda te paguei infeliz. Hoje olha sua testa, veja o que eu lhe fiz. Seus amigos vão rir, vão falar de você. Aí você vai saber o que eu aprontei por aí. Me vinguei infeliz.